别的话，东飞352国家，boa noite, papapá, uniforme, microfone. Uniforme, microfone, boa noite, altímetro 1020, a intenção de pouso 1010 ou 17? 1010. Ciente, ponto na aproximação, reporte passando o marcador externo, baixar travada. Reporte está passando o externo, baixar travada, uniforme. Mantém a posição cabeceira 17, Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Cadê? Patroa, 5 graus à direita da formação. Livre. Passou o externo, baixou e travou, né, Fábio? Sim, ativo, continua aproximação, guardando apenas pista livre. Guardando pista livre, né, Fábio? Passeiro 83, approaching Juliet. Stay in position before Juliet, 083. Maintain position before Juliet, passeiro 83. Guia 04, 1 solo, 42, direita, 121, 19. Direita, Fox 219, Gono 604. Ele informa, mas me informa após o pouso, pátio 3? Pátio 5 da EBTA. The weather approach control, ordinary 6313, passing wind level 230 down to 160 with information uniform. Ocean 6313, this is Salvador Control, inserting altimeter 1020, descending until 8000, both arrival, runway 10. Roger, descend to 8000, unit 1020, whenever is possible, direct to Tuna. Initially fly direct to Momo. Sorry, direct to Momo. Direct to Momo, Ocean 6313, thank you. P 748, livre aliás. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, te lembro de decolagem pista 97, o vento 140 graus com 10 nós. Na posição. Confirme a 310, acionamento na posição. Afirmativo na posição 3, por favor. Sente chamar o pushback. Chamará, obrigado. Mike uniforme, no solo 44, tem condição de livrar na Delta? Tá vivo, já livrando. Certo, então, dando passagem apenas ao Bang da Gol que se encontra na Alfa. Mantém a posição 11, taxi Alfa, chama o solo 1219, uniforme, Mike e uniforme. Você mantém as Alfa, chama o solo. Alfa, do Golfo, na disposição, problema bem aqui com o Steering, comandante. Mantinha só aqui. Solo. Aí indicação do steering aqui, aí estamos verificando para poder iniciar o ingresso no pátio 3. Confirme, Alfa Zulu Golf. Zona 03858. Está a continuar o ingresso ao pátio 3. Gente. Solo papapapá, uniforme, marca informe, livro na sua escuta. Informa o destino. Pátio 5. Taxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém a Juliette e o uniforme. Controle Salvador, boa noite, é o Papá Romeu, Papá Tango Romeu, passando. Papá Tango Romeu, controle, contato radar, suba sem restrições. Sobe sem restrições, 430, Papá Tango Romeu. Quatro livre pouso, pista no zero, vento no 40 graus com 09 nós. Livre pouso, não no zero, gol no 884. 3858, aos 46 decola, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 08, bom trabalho, 3850. 2 horas e 45, estou treinando força livre. 8, controle, boa noite, contato rodar. 2147 a bordo, altímetro 1020. Taxi via Índia Alfa, atento ao azul, que está ingressando no pátio 3. No ponto de espera Torre 1, noite decimal meia, bom voo. Fecha pátio Índia Alfa, ponto de espera 18,6, obrigado. Aqui ó, todos. Puxo 6310, botão 6. 6310, aguarde, estamos com duas aeronaves para ingressar no pátio e uma para sair. E quatro no solo de Salvador, 48, Oliver chama solo em 120, no décimo 9. Oliver, à direita, 219, gol no 884, obrigado, até já. Até já. Web 6748, uma boa noite. Boa noite, Web 6748, altímetro 1020, costuma aproximação, reporte já embaixo de trabalho. Passando em trabalho, 6048. Construção aproximação, aguardando o pista livre. Está aguardando, mas 6-4-2. Nome é 04, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette 02, gol, nome é 04. Uniform, Mike Uniform, táxi via Juliette, pátio principal, atento ao Airbus, vai parar no portão 1-1. Vai seguir via Lima, Mike Quebec, na Quebec chama a torre 1-8 decimal meia para o cruzamento. A Quebec chama na 2, tempo... O cruzamento está atento à aeronave. Solo Salvador, boa noite, no 1884, gol. Boa noite, gol 1884, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, manterá antes da Juliette, gol 1884. Air 6313, request further descent. Roger, you are clear now at 2000, flight direct to Sempra Radio Beacon for approach, over. Direct to India Serra and 2000, Russian Air 6313, thank you. 3858. Prossiga 3858. Vou partir direto para Bucur. Obrigado, direto a Bucur, 3858. Web, ali na cena, na terra, 3662. Papa Romeo, Papa Tango Romeo, chame Recife, frequência 1251. Tem alguma previsão para a gente poder entrar no curso, só para eu saber aqui, por favor? Estimado mais um minuto, temos mais um tráfego que vai passar na retaguarda. Ok, obrigado. Autorizado, chamar o táxi. 310, tá livre o push, então vai chamar táxi, obrigado. Resist for approach and prepare for landing jack, over. Here, reducing speed for the approach, ocean air 6313. Jetminha 748, no solo 52, ao livrar, 121, décimo 9. 129, né, 748. 118.6 for landing instructions. 118, decimal 6, descending 1700, Genair 6313, thank you, bye-bye. Bye. Jetminha 748, boa noite. Minha 748, táxi via alfa, mantém posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, mas 748. O 884 está indo, Juliette. Tente manter a posição. Manterá, 884. São 3858, chame Recife, 2685. 2685, boa, 3858. Boa. É, Albert, é. Uniforme aqui, uniforme autorizado. Estaciona a frequência livre. Estaciona a frequência livre, pessoal. Boa noite, feliz dia dos pais. Chanel 6313, final approach, runway 10. Via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Mantém a Juliette, 3548. Here, down and locked in. Could you confirm me if the clearance for landing? You are clear to land now. Wind is 150 degrees with 09 knots. Chanet 6313. Altimeter 1020. Unit 1020, clear to land on runway 10, ocean air 6313. Sun 3662 ao 54, decolação ao controle no 120, décima 8. Bom voo, feliz dia dos pais aí à tripulação. 1208, obrigado pra vocês também. 3 a bordo. Natal, alternativa, 4 horas de atornamento. Boa noite, Sun 3662. Sun 3662, este é o controle, está em contato, radar. 224, pode continuar o táxi aqui, está em separação com o Xeré? Afirmo, táxi via Juliette, portão número 9. Juliette, via Juliette para o 9, 884, obrigado. 748, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette, portão 748. Ponto espera pronto, 130, boa noite. Após Boca Zibar. Boca Zibar, obrigado. Salvador, Salvador, ground ocean air 6313, the gate runway joining Alpha. 6313, taxi via Alpha Juliet, gate number 4. Alpha Juliet, gate number 4, ocean air 6313. 079. Azul 42, 12, este é o controle de Salvador. Ajuste agora 1020, direto para 5000, voando bom. E câmbio. Voando 5000, com 1020. 4012. Afirma, tio. A intenção do controle é encurtar sua trajetória para pouso. Câmbio. Obrigado, 3010. Controle, boa noite, 8630. Luciano 310, este é o controle, Salvador. Contato radar estabelecido na decolagem, capitão. Oceano 310. Tá, escuta. Ao partir para o Romeo Fox 018, ao passar o 050. 050, Romeo Fox 018, obrigado. Chame Recife, 2685. 2685, obrigado, boa. Boa. Azul 4212, direto Duna 3000. Duna 3000, 4212. Meu cordial 3398, este é o controle Salvador. Ajuste 1020, direto Duna 4000 para o ILS. Direto Duna 4000, ILS. 3305, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste 1020, desça para 5000, direto Duna. Estou seguindo 3398 da sua companhia. 1020, copiou, direto Duna, está seguindo. Azul 4212, desça para 2000. 2000, 4212. Fica desconfortável a descida, a gente abre a direita, 4212. Apertivo, acho que vamos tomar, a gente está abrindo ligeiramente a direita para a formação aqui no caminho, mas é pouca coisa, já vou voltar para dentro. Tá, ok, positivo. Oceano 310, chame Recife, frequência 12685. 2685, obrigado, boa noite. Boa. Alô, Salvador, gol no 604. Chame tudo, 86. 604. 604 para Fortaleza, cópia? Nossa, qual é o decente da Vitor? Informação nova é Alfa, mudou a temperatura, agora é 25 graus. Está autorizado para Fortaleza 370, via Pesuru no 9, o nível é 370. Decola da 10 curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti, aciona 5121 e o controle é 120, decimal 8. Pesado para Fortaleza 370, Pesuru no 9, decola da 10 curva na esquerda, executa Momo Froti. 5121 código, 108 controle. Gol no 604, posição 2. Correto, chama para acionar. É contra. Livre. Graças. Azul 4212, vai iniciar o voo sobre a Baía de Aratu, vamos reduzir para aproximação e cheque para call. Reduzindo, positivo, vamos lá, como é que é? Dando 3398, reautorizado para 2000 pés. 2000 pés, 3398. Dan 3305 está reautorizado para 4000 pés, 3305. 4000 pés, Dan 3305. Azul 4212, gira à esquerda, Simbra, para aproximação, já autorizado, aguarde transferência. Positivo, Simbra, para o caminho 700. Livre. Valeu. Dan 3398, está autorizado a aproximação em LF.